andrecinismoral.com.br. Olha a pegada do Linhares Cantor. Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro? Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. E me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um storyzinho com o paredão ligado e as garrafas de gin. Só um storyzinho quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. Só um storyzinho com o paredão ligado e as garrafas de gin. Só um storyzinho quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. E o nome dele é Fabrício Cedês. Matheus Atualizações. Miguel Madruguinha. Pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro? Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. E me largou na quarta, eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos, que chamou as amigas, bastou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só um storyzinho com o paredão ligado e as garrafas de gin. Foi só um storyzinho quando tu viu a novinha bateu saudade de mim. Aí foi só um storyzinho com o paredão ligado e as garrafas de gin. Quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Gusta Serrote, ETN Gravações, BR5 Estúdio, a casa do sucesso. André Cedês, um tal de índio.